Bem, boa tarde a todos, muito bem-vindos. É também para mim muito gratificante estar aqui nesta casa, onde vivi durante 5 anos, portanto já há alguns anos que estou no Porto, há 6 anos, e houve esta oportunidade de vir aqui fazer uma partilha convosco acerca de um tema do qual não sou especialista, mas que me interessa muito e que já há muitos anos procuro aprofundar, que é este tema do diálogo ecuménico. Também agradecia ao ISTA e ao Nós Somos Igreja, Portugal, também a organização e a divulgação deste evento. Também queria fazer um agradecimento pessoal à doutora Ilse, que veio propositadamente, ela vive na Madeira, como aqui foi dito, veio propositadamente aqui a Lisboa para estar aqui hoje connosco. Também queria fazer um agradecimento a um casal que está longe daqui, mas que me ajudou muito também na preparação deste encontro, que é um casal sueco, que vive em Lund, que é precisamente uma cidade pequena que existe na Suécia, e eles ajudaram-me com este trabalho, ficaram todos entusiasmados que fôssemos falar deste assunto, e deram-nos ecos muito importantes, porque são de facto suecos, estavam lá quando o Papa visitou a cidade de Lund e de Malmö, e além do mais são luteranos também, portanto é um testemunho precioso e assim em primeiro grau que nos ajuda também neste nosso encontro de hoje. Portanto, queria recordá-los também. Saudava também muito rapidamente algumas iniciativas que têm havido em Portugal a propósito dos 500 anos da Reforma Luterana, nomeadamente, mas depois a doutora Ilse poderá falar melhor sobre isso, na Universidade da Madeira. Houve um importante simpósio sobre os 500 anos da Reforma Luterana, com uma exposição que ainda se mantém. Também o Frei Bento, não há muito tempo, também no dia 21 de junho, falou no Grêmio Literário de Lisboa sobre um tema, a ausência de Lutero em Portugal, também no âmbito destas comemorações. Também o Centro de Estudos de Teologia da Universidade Lusófona também organizou uma série de colóquios sobre este tema e ainda há de organizar, segundo sei, agora para novembro também. Recordava também, e deixava também já agora essa sugestão de leitura, em 2014 o padre Joaquim Carreira das Neves, que já faleceu, entretanto, infelizmente, mas justamente em vista destas comemorações dos 500 anos, também escreveu uma obra sobre o Lutero, e portanto também fica essa sugestão de leitura. A dedicação que o padre Joaquim Carreira das Neves faz nessa obra é, e cito: "Dedico esta obra a todos os católicos e protestantes que procuram a sua identidade nas Sagradas Escrituras de judeus e cristãos." Com estas saudações, queria apenas, de facto, sublinhar que, apesar de achar pessoalmente que o ecumenismo em Portugal às vezes parece-me que está um pouco adormecido, contudo, estas iniciativas que têm havido e também uma série de colóquios, já me esqueci de uma série de colóquios que houve no Porto, também organizados pela Fundação SPES, também em maio e junho, demonstram que ainda é um tema que mobiliza muita gente e muitas vontades. Isso é muito gratificante num tema como este. Só uma nota muito rápida também, porque às vezes também vejo algumas confusões na comunicação social entre diálogo ecuménico e diálogo interreligioso, portanto nós aqui estamos a falar mais propriamente de diálogo ecuménico, portanto ao nível das diferentes confissões cristãs. O diálogo interreligioso é cá está entre diferentes religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, etc. Portanto, este tema é de facto o da unidade da Igreja e, portanto, este diálogo entre as diferentes confissões religiosas dentro daquelas grandes correntes que existem no cristianismo, ortodoxia, catolicismo, protestantismo e pentecostalismo. A minha intervenção está dividida em três partes. Uma primeira sobre a visita do Santo Padre à Suécia, justamente já em antecipação a estes 500 anos da Reforma Luterana, e associando-se deste modo muito simbólico a estas comemorações, portanto um bocadinho o alcance, o significado desta viagem. Depois também procuro fazer algumas propostas locais, de âmbito local, portanto a nível da Igreja Diocesana, sobre de alguns modos de promover o diálogo e até a comunhão ecuménica, e finalmente algumas considerações sobre a unidade da Igreja e dos cristãos em geral. E depois a doutora Ilse terá a palavra. A visita do Santo Padre decorreu entre os dias, foi muito breve, 31 de outubro e 1 de novembro de 2016. Portanto, tendo em vista estes 500 anos da Reforma Luterana. Foi a 17ª viagem apostólica do Santo Padre. Muito breve em termos de tempo, mas muito significativa, como iremos ver. O Papa visitou na Suécia duas cidades de importância secundária. As duas maiores cidades da Suécia são Estocolmo e Gotemburgo, respectivamente. Lund, por exemplo, é uma cidade muito pequena, e Malmo é a terceira cidade, mas são cidades, portanto, de importância secundária. Mas isto é evocativo também de um certo estilo de pregação do Papa Francisco, que privilegia nas suas viagens, de facto, locais mais desconhecidos, mais remotos, nas periferias, que é uma palavra que ele tanto gosta de usar e que, de facto, vive quando, neste encontro às periferias, é algo que ele, de facto, vive. E, portanto, isto mostra um padrão de viagens também, cá está, a sítios que estão fora dos radares dos grandes meios de comunicação internacionais, que nos lembra também um pouco a pregação de Jesus na Galileia, onde Jesus pregou a maior parte dos seus anos, na história em que esteve entre nós, em pequenas aldeias, pequenos vilarejos ali à volta do lago de Tiberíades, antes da sua palavra depois chegar a todo o mundo. Só para termos uma ideia deste estilo de pregação e deste padrão de viagens do Santo Padre, lembrava aqui alguns dos seus destinos, além de viagens dentro de Itália, a muitos bairros degradados, locais deprimidos. Também a sua primeira viagem foi à ilha de Lampedusa, que é italiana, mas, portanto, evocando justamente o problema dos refugiados e das migrações em geral. Mas, além disso, temos uma série de viagens, por exemplo, aos seguintes países: Albânia, Sri Lanka, Bolívia, Equador, Paraguai, Cuba, Quénia, Uganda, República Centro-Africana, também aos territórios palestinianos. Portanto, uma série de locais pouco glamourosos para a comunicação social internacional, e, portanto, que demonstram, de facto, este ir às periferias do Santo Padre. E cá está, também na Suécia, que é ela própria um lugar de visita pouco comum, pouco habitual para um Papa. Apenas o Papa Francisco e o Papa João Paulo II foram à Suécia em visita oficial. É um país de forte tradição luterana, portanto não seria a escolha mais vulgar para uma visita papal. E dentro desta, cá está, Lund e Malmo foram o centro das suas viagens. O Papa chegou ao Aeroporto Internacional de Malmo no dia 31 de outubro de 2006. A recebê-lo teve o Primeiro-Ministro da Suécia e também, e aparece-nos aqui nesta fotografia, também a primeira mulher arcebispo da Igreja Luterana da Suécia, Antje Jacqueline, que aqui aparece, portanto, nesta fotografia, a receber o Santo Padre. De seguida, o Papa Francisco viajou para Lund, que fica muito próximo de Malmo, onde se encontrou com a família real, a receber o rei Carlos Gustavo e a rainha Sílvia, que fala muito bem o português, como sabemos. Esta recepção calorosa e ao mais alto nível demonstra, de facto, o excelente acolhimento que o Papa Francisco teve e recebeu nesta sua visita à Suécia. Bem longe, graças a Deus, de outras épocas históricas de hostilidade entre protestantes e católicos. No mesmo dia, 31 de outubro, celebrou-se uma oração ecuménica na Catedral de Lund. Temos aqui uma imagem onde o Papa esteve ladeado pelo pastor Munib Yonan, este senhor aqui do lado direito do Papa, que é o presidente da Federação Mundial Luterana e também líder da Igreja Evangélica Luterana da Jordânia e da Terra Santa. E depois, ao seu lado, o senhor mais alto é o pastor Martin Yunes, secretário-geral da referida Federação Luterana. O Papa depois, isto ainda é uma outra imagem lá na Catedral de Lund, aqui com o arcebispo Jacqueline. Depois, isto é a chegada do Papa ao Malmö Arena, portanto um centro de congressos em Malmö. Aqui houve um encontro ecuménico com diversas delegações das igrejas luteranas. No dia seguinte, aqui também outro momento do Papa aí neste Malmö Arena. Depois, no dia seguinte, no dia 1 de novembro, dia de todos os santos, o Santo Padre celebrou a Eucaristia no Swedbank Stadium, em Malmö. Uma Eucaristia para a comunidade católica da Suécia, que é uma comunidade muito minoritária. Segundo censos de 2012, constituíam cerca de 2% da população. Talvez estivessem todos neste estádio, na altura, muitos deles. Depois, queria aqui convosco justamente fazer uma partilha. Há pouco referi aquele casal sueco também fez-me o favor de me dar assim, alguns ecos acerca desta sua visita. São ecos preciosos porque, de facto, aqui também temos outra fotografia, porque, de facto, justamente são pessoas que lá estiveram, são pessoas suecas e luteranos. E então, o Matias dizia-me o seguinte, e o que, de facto, mostra como o sentimento popular foi, de facto, genuíno na recepção que o Papa teve. Primeiro, ele dizia, o Papa Francisco é muito apreciado pela imprensa sueca e pela população sueca em geral. É visto como uma força progressiva, que é como os suecos se veem a si próprios. Depois também dizia-me que o jornal principal de Lund, o Sydsvenskan, durante a curta visita papal também incluiu muitos artigos sobre esta visita, portanto deu de facto uma importância muito grande a esta visita, desde os aspectos mais práticos da viagem até à importância histórica deste encontro. Depois também uma coisa que ele me escreveu era de que discutia-se lá na Suécia se o Papa ia sentir algum embaraço à hora de cumprimentar uma arcebispa sueca, etc. E então diz que não, que ele estava muito à vontade e foi muito cordial e natural nesse encontro, o que também sensibilizou muito a população sueca. Também nos diz que a cidade de Lund estava cheia de pessoas na rua para verem o Papa Francisco, portanto estamos a falar de uma terra de tradição luterana. O Facebook estava cheio de posts com fotografias do Papa e toda a gente gostou de ver o Papa ser conduzido num modesto Fiat, portanto o Fiatzinho também. Mas aqui nos revela, de facto, o impacto nas pessoas que têm estes gestos do Papa Francisco e o seu estilo peculiar. Isto não quer dizer que houvesse, digamos, que esta viagem fosse unanimemente bem recebida por toda a gente. Houve também algumas pessoas, mas cá está, muito minoritárias, mas que se manifestaram. Houve quem, de alguns, um ou outro repórter ao jornalista sueco que disse que o Papa que se tinha autoconvidado para ir à Suécia, porque, e portanto eles não tiveram, as autoridades não tiveram como recusar. Também a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo também levou pessoas, sobretudo nas principais cidades, como e Gotemburgo, também a se manifestarem contra o Papa, mas tudo com caráter muito excepcional e, portanto, e minoritário. Portanto, no geral, a visita do Papa a esta terra, uma terra de tradição luterana, foi de grande festa e de um acolhimento muito, muito bom. Queria aqui sublinhar, para além justamente desta recepção popular que o Papa Francisco teve. Já o Papa João Paulo II, em 89, também tinha sido, em geral, muito bem recebido, mas, de facto, sublinhava esta dimensão do carinho da população, das massas, e, portanto, que o diálogo ecuménico está vivo e há preocupação com isso ao nível das bases, e não é só uma ideia de algumas elites eclesiásticas. E isto apesar que há estado uma ligação tradicional muito forte da Igreja Luterana na Suécia, nomeadamente ao Parlamento e também à família real sueca. Ainda hoje, os membros da família real sueca têm que ser membros da Igreja Luterana. Também, e a propósito deste genuíno sentimento de aproximação entre os fiéis de diferentes confissões cristãs e este carinho com que o Papa Francisco foi recebido na Suécia, eu também destacaria uma certa nostalgia de uma unidade no essencial, um Deus uno e trino, e a confissão no mesmo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, segundo os ensinamentos da Sagrada Escritura. Tenho aqui alguns pontos, portanto. Isto apesar de, mesmo na Sagrada Escritura, como também sabemos, há algumas ligeiras diferenças entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Os sete livros deuterocanónicos, isto é, que entraram mais tardiamente na lista dos livros considerados inspirados pela Igreja, que são sete do Antigo Testamento, são considerados pelos protestantes como apócrifos, e, portanto, não entram nessa lista. Mas claramente há uma predisposição, e é esse espírito que se nota, há uma predisposição para dar mais relevo àquilo que nos une e não àquilo que nos separa. Também parece-me que o fenómeno da globalização, que tem também muitos defeitos, como sabemos, mas também acentua positivamente esta percepção de uma casa comum e de uma cidadania mundial, também reforça este encontro ecuménico, o próprio processo de integração europeia também descobriu com maior frequência, pôs em contacto pessoas de diferentes confissões religiosas, e não há nada melhor para ultrapassar preconceitos, sejam eles de que natureza for, do que de facto o contacto direto com pessoas de outras religiões, de outras raças, de outras culturas, se há a melhor maneira de ultrapassarmos preconceitos negativos que possam existir. E vemos que, de facto, fazemos parte todos da grande família humana e, neste caso concreto, da mesma comunhão no nome de Jesus Cristo. Apesar das iniciativas que falava um bocadinho há pouco que houve em Portugal, de qualquer modo parece que às vezes o ecumenismo já conheceu dias mais vigorosos, mais fortes, e por isso, e passava aqui para o bloco seguinte, gostaria de fazer aqui algumas propostas pastorais e litúrgicas, mas cá está, de âmbito local, não são nenhumas ideias peregrinas, nem complicadas, mas, portanto, a nível de diocese, o que é que se podia fazer para promover esta comunhão ecuménica como um dos frutos desta viagem do Santo Padre à Suécia. Por um lado, a sugestão que nos tempos litúrgicos fortes, portanto, sobretudo no Natal e na Páscoa, assim como na semana da oração pela unidade dos cristãos, que houvesse com mais frequência celebrações litúrgicas ecuménicas. Por exemplo, no caso do Funchal, eu tenho um pouco a impressão que o anterior bispo, o Sr. Dom Teodoro, era mais sensível à questão ecuménica, mas depois a doutora Ilse está mais dentro do assunto do que eu sobre isso, mas tinha um pouco essa impressão. Mas, portanto, seria bom assim, algumas celebrações conjuntas. Há um novo guia litúrgico católico luterano, este Common Prayer, que foi apresentado no dia 11 de janeiro de 2016, na cidade do Vaticano, e foi preparado conjuntamente pela Federação Luterana Mundial e pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Portanto, é também um livro de orações e de cânticos que também seria possível utilizar em encontros desta natureza que fossem fomentados nas nossas dioceses. Eu tenho aqui o sítio na internet onde se pode descarregar este livro de orações. O que é que está em inglês? Não consegui encontrar em português, mas se alguém quiser, no fim deste encontro, venha ter comigo, que eu tenho aqui o endereço. Depois também, uma ideia também, se poderia ao nível... Há muitos alunos de Erasmus na Universidade, eu falo aqui só da Universidade Católica Portuguesa, porque está ligada à Igreja, não vou falar aqui das universidades públicas, pois isso já mete outros problemas, mas não, ao nível do UCP, se não seria possível também haver algum tipo de acolhimento aos alunos de Erasmus, ou se já se faz alguma coisa a esse nível de pessoas, portanto, de alunos de outras confissões religiosas cristãs. Também, aí uma terceira proposta, de cuidar o discurso público. Portanto, quando se tratam as questões ecuménicas, procurar sublinhar o que há de positivo, falar das igrejas irmãs com boa vontade e com espírito sincero de algo, o que também implica assumir as diferenças e não escondê-las. Então, assim, não há verdadeiro diálogo. Mas, sobretudo, guardar esta e cultivar uma boa fé e tentar esquecer as coisas menos boas do passado e que agora só servem para obstaculizar a nossa caminhada. Portanto, evitar queixumes, ressentimentos históricos. No dia 4 de julho, lá no Porto, justamente no âmbito de um colóquio, com várias conferências que houve sobre este tema, justamente houve uma mesa redonda com membros de algumas igrejas reformadas e houve um delegado que depois, lá no fim, no último terço da sua intervenção, pôs justamente com queixas e porque no século XIX não se podia construir uma igreja com fachada para o público, etc., para a via pública, etc., E criou ali um certo mal-estar, cá está, foi buscar coisas do passado, etc., que não era a sede própria para isso, e até quem estava a organizar aquele encontro, até era uma fundação ligada à Diocese do Porto, acho que não foi feliz, e portanto, eu quando falo aqui em cuidar o discurso público, justamente é isso, nas intervenções públicas, e sobretudo ao nível de pessoas com maior responsabilidade eclesiástica, evitar de ir buscar coisas do passado e para, digamos, deixa-me aproveitar o palanque para mandar aqui uma boca e não sei o quê. Não sei se é o melhor. Depois também, falei no número 4, moderação no culto marial. Isto não tem nada a ver de pôr em causa a devoção mariana, a qual eu até estou muito ligado, sou assistente espiritual da Legião de Maria lá no Porto, mas urgia uma certa catequese, porque às vezes também há excessos e abusos a este nível. Todos nós conhecemos situações de pessoas que podem entrar na Igreja Católica, pessoas católicas, passam lá diante do Santíssimo como se fosse uma parede branqueada, mas depois ajoelham-se diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou então em procissões, e já tenho tomado parte nelas, deste verão, em que se incensa a imagem de Nossa Senhora, mas, por exemplo, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, não. Parece que Nossa Senhora é mais importante que o seu filho, quando é precisamente a própria Virgem Maria diz-nos isso mesmo. Devia ser o contrário, ou uma imagem que tem precedência sobre o Coração de Jesus. São coisas que afetam depois o nosso relacionamento também com os nossos irmãos protestantes, que depois também apontam, e com certa razão, esses excessos, precisamente no culto marial. Portanto, aí ter um certo cuidado, haver uma certa catequese aí a esse nível. Depois também outra proposta da criação de pequenas comunidades ecuménicas locais, aproveitando também um pouco o turismo maciço que existe hoje, sobretudo em cidades como aqui Lisboa, Porto, Funchal, Faro também. Porque não também pequenas comunidades ecuménicas muito informais para momentos de oração, de partilha, de leitura, eventualmente em inglês, que é a língua franca, e seguido até de um momento de confraternização, um chá, um café, uns bolinhos, não sei, em comum, mas portanto é uns momentos que se podia organizar com pessoas que vêm de fora e todas estes de diferentes confissões religiosas. É também uma sugestão que faria a nível local, estamos a falar de nível local. Depois também divulgar e promover mais, por exemplo, ao nível dos planos pastorais da diocese, as orações com cânticos Tezé. O movimento Tezé é precisamente um movimento ecuménico por excelência, e portanto é essa a sua espiritualidade, e portanto haver também da parte da diocese uma maior promoção, já existe, mas podia ser mais, podia-se promover mais neste tema da comunhão ecuménica. E também falei no exemplo dos escuteiros, eu até sublinhei aí o O, porque precisamente estes são os escuteiros ecuménicos também, abertos a todas as confissões religiosas. Não que eu não tenha absolutamente nada contra o CNE, o Corpo Nacional de Escutas, mas de facto também podia-se também promover mais, cá está, neste esforço ecuménico comum. Lá no Porto, por exemplo, na nossa paróquia de Cristo Rei, está assediado, por exemplo, um grupo daqui dos escuteiros. Foi até o Frei Bernardo, que é irmão do Frei Bento, que ajudou a fundar lá no Porto. Por fim, a promoção do debate teológico entre as diferentes confissões religiosas a nível universitário, desde logo, procurando pontos de comunhão eclesial e sacramental. E, portanto, também é mais uma pergunta, uma questão que fica em aberto, se não seria possível uma maior participação mútua ao nível dos sacramentos. Há um reconhecimento mútuo do batismo já em relação às igrejas reformadas e à Igreja Católica, mas se não se podia avançar um bocadinho mais nesse caso, por exemplo, no caso da Eucaristia. Eu sei que um católico, por exemplo, pode comungar numa celebração da Ceia do Senhor na Igreja Luterana, mas o reverso, por exemplo, já não sucede. Até que ponto? Claro que isto depois já há questões teológicas também, pelo meio, o próprio ministério ordenado na Igreja Luterana, que é diferente, ou não existe como existe na Igreja Católica, também afeta o entendimento deste sacramento. Mas o que é que se pode avançar aí, aprofundar aí? Mas cá está, isto precisa de um debate teológico. Mas podia-se avançar um pouco mais por aí. Eu recordo que foi a doutora Ilse até que me esclareceu quanto a isso. Nas celebrações luteranas, por exemplo, também se diz na narração da Ceia do Senhor: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Também usam as palavras evangélicas como iguais, como já não os calvinistas, por exemplo, que é diferente, dizem isto significa. portanto, já introduzi diferenças. Mas cá está. Portanto, há muitas proximidades e poderíamos explorá-las. E terminava aqui este bloco e agora para a última parte aqui desta intervenção, sobre algumas considerações da unidade da Igreja. Remeti-os antes de mais para esse texto de João 17, 20, 23, tirado da oração sacerdotal de Jesus, portanto, em que Jesus fala como grande mediador de Deus e dos seus discípulos, e em que diz: não rogo só por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, por meio da sua palavra, para que todos sejam um só, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que assim eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, de modo que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade e assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste a eles como a mim. Portanto, a unidade da Igreja aparece como um grande desígnio evangélico e, portanto, tem que ser um grande desígnio ecuménico também. Também São Paulo, depois nessas referências, haveria outras, mas nessas referências também pergunta: estará Cristo dividido? Ou também depois diz-nos em Efésios: há um só corpo e um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nos Gálatas, onde diz também: todos sois um só em Cristo Jesus. Há também uma imagem muito, muito bonita, que é a da túnica de Jesus, que é uma túnica única, toda tecida de uma só peça, de alto a baixo, não tinha costuras, diz-nos João 19, 23. Portanto, é uma metáfora também para esta unidade da Igreja. Contudo, como sabemos, já há muito tempo que a Igreja está dividida. Hoje, graças a Deus, já se ultrapassaram muito esses tempos de mais conflituosos e até de conflito violento, em alguns casos. Isso, graças a Deus, parece estar definitivamente de lado, mas, de facto, podíamos fazer muito mais por isso. Recentemente, o professor Borges Pinho, que é um grande especialista em ecumenismo em Portugal, falava da divisão da Igreja como um pecado estrutural. Portanto, podemos e devemos fazer muito contra isso. Eu aqui apresento também no PowerPoint alguns momentos históricos, precisamente, de divisão da Igreja, conforme podem ver aí. A separação da Igreja do Egito, no século V, depois dos concílios de Éfeso e de Calcedónia, depois o grande cisma, século XI, em 1054, entre igrejas ortodoxas e a Igreja Latina, e depois no século XVI, com a Reforma Protestante. Portanto, podemos e somos chamados, pelo menos, a uma convivência cada vez mais integrada. Este desígnio da promoção e da construção da unidade entre os cristãos foi, de resto, um dos propósitos fundamentais do Concílio Vaticano II. E aparece aí, faço menção aí, desse decreto Unitatis Redemptor Gratiae sobre o ecumenismo, que é precisamente um documento conciliar fundamental para esta matéria. Esse documento afirma que a divisão contradiz explicitamente a vontade de Cristo para a sua Igreja, conforme escutávamos há pouco, e apresenta-se como um escândalo para o mundo, prejudicando gravemente o esforço de evangelização. De facto, e sobretudo ao nível da evangelização argentes, portanto, para pessoas que não são batizadas, pessoas que ouvem pela primeira vez a mensagem de Cristo, se não há unidade, torna-se muito complicado. Tertuliano falava na sua apologia de um grupo de pagãos que convivia com alguns cristãos da Igreja Primitiva e em que restava, que os pagãos diziam: vede como eles se amam. Hoje, com uma Igreja dividida, é mais fácil apontar: vede como eles estão divididos, eles não se entendem entre si. E depois vem-nos pregar este Jesus Cristo. Portanto, daí que prejudique, de facto, gravemente o esforço de evangelização. O Santo Padre, o Papa Francisco, também fala na Evangelii Gaudium, no número 230, no conceito de diversidade reconciliada, que é um conceito, o contexto deste número é o da paz, a paz mundial, mas facilmente também podemos adaptar este conceito a este quadro do ecumenismo. Portanto, temos todos abordagens diferentes, sensibilidades diferentes, leituras diferentes também da única revelação divina, mas nem por isso devemos deixar de viver cada vez mais um clima de paz, de reconciliação e de integração, de uma comum união. Por fim, e também nessa conferência, numa conferência do professor Borges Pinho, que deu lá no Porto, ainda este ano, a uma pergunta da Assembleia, foi colocada por mim, estava interessado na resposta também, sobre o alcance da visita do Papa Francisco à Suécia, precisamente, em termos de diálogo ecuménico, o professor Borges Pinho dizia que esta viagem à Suécia, por si só, fala mais que milhares e milhares de páginas escritas sobre o assunto. Portanto, basta-nos recordar daquele adágio de que o gesto é tudo, costuma-se dizer, e de facto o gesto tem esta força, sobretudo do Papa. Mas também avisava que este acontecimento tem que ter seguimento concreto na vida da Igreja Católica, ao nível do magistério e da teologia. Portanto, é preciso aproveitar esse gesto, esse impulso, para prosseguir, de facto, com essa via, revitalizar este diálogo e esta comunhão ecuménica. E, precisamente, nós hoje estamos aqui todos reunidos à volta deste tema. Se esta viagem do Santo Padre nunca se tivesse realizado, nenhum de nós estaria aqui hoje e, portanto, isso já é um fruto dessa viagem. E, portanto, esperamos que também este nosso encontro nos possa sensibilizar interiormente, espiritualmente, para esta questão da unidade da Igreja, do ecumenismo, de uma integração cada vez maior entre os crentes das diferentes confissões cristãs, porque, como nos diz o decreto Unitatis Redintegratio, no seu número 7, o autêntico ecumenismo não se dá sem a conversão interior. Obrigado.